Vocês ficaram sabendo que ela lançou um livro, sem o nome dela. Pseudônimo. E que não vendeu nada. A JK lançou um. Foi recente isso, ela lançou um livro. Acho que era de policial, né? E aí ela botou outro nome e lançou uma editora pequena pra ver se as pessoas. Mas ela queria o quê? Um sei livro lá. Aleatório que ninguém conhecesse. Não, ela queria saber se o livro era. Se o livro era bom mesmo e tal, pra ver se. Ela queria que alguém lesse assim e pensasse, nossa, esse estilo literário me lembra muito J.K. Rowling, vou indicar pros meus amigos. Não, na verdade ela queria que o livro chegasse na crítica, pra poder receber uma crítica sem ter um peso de Harry Potter. Quando descobriram, foi ela que falou. Aí, tipo, não falou, ninguém comprou, não? Então, gente, não teve crítica direito. Então. Vocês lembram dessa notícia da mulher que protegeu a casa com AIDS, assim? Não sei. Não, como assim? Vocês não. Ah, meu Deus, eu tô começando a achar que isso era da minha cabeça. Ela botou uma aura de AIDS. Assim. Ela tomou com umas coisas infectadas, assim, de AIDS. Eu acho que foi coisa da minha cabeça mesmo. Eu acho que você que pensou em fazer isso. Não, eu lembro que foi uma mulher e ela perdeu o registro dela. Já tá gravando? Ela deve estar gravando já. Que ingresso. Tava só esperando o chegar. Ele tava esperando, só tô quando é que vão me perguntar? Qual é a magia desse jogo? Não, primeiro vocês têm que perguntar qual foi a última ideia de compra genial que o Thiago teve. Foi o carregador pro carro. Pra ele começar no início, a gente tem que primeiro André tem que falar o que ele acha do jogo. Não, primeiro tem que falar qual é o jogo, né? Vocês que até agora não falaram. Vai matar essas horas. Você já é mais experiente. Então, o jogo chama Ingress. Ingress, tipo ingresso, só que sem um O. Ah, pra mim era Impress, não sei por quê. Mas ele é Impress também, ele é impressionante. Eu não vou te mentir que eu sobre ele ano passado. De lançar um jogo, tinha lido uma batalha de nome. Eu achei bem interessante. Ele é de novembro do ano passado, na verdade. Mas nessa época ele foi lançado naquele esquema do Google de convites, saca? Então assim, cada pessoa recebia dois convites e só convidava quem ela quisesse. Então era muito difícil começar a jogar, saca? Só pra gerar aquele marketing espontâneo, né? Aquela parada de, oh meu Deus, aquele mistério, né? Fui convidado para o jogo. Poucas pessoas estão jogando. É que foi que nem o Orkut. O Orkut era assim no início, agora veio o Gmail. O Gmail era assim. Tanto é que quando você instala, ele fala que você tem dois convites. Quando você instala, ele pede pra você colocar o código. E aí um convite é seu e outro pro seu amigo? Não, você tem dois convites. Você pode recrutar duas pessoas. Só que agora eles são aleatórios. Né? Não, não precisa mais, porque qualquer pessoa pode entrar e pedir um convite por e-mail e recebe no e-mail. Recebe na hora, assim. O código na hora. Só nesses dois dias, então. Não, antes. É só pra manter ainda o clima de. Tensão. Você foi selecionado pra sair da matriz. Então, Thiago, fala aí da história do jogo. Então, tá. O jogo é dividido, é basicamente. Tem uma história. Aí tem uma história básica, assim. Eu não sei tudo a fundo ainda, não. Mas a história básica é que novos tipos de energia surgiram na Terra. E aí eles nascem através de portal. E os portais nascem em lugares aleatórios. Beleza? Decora isso aí. Novas energias nascendo em portais aleatórios. E aí existem dois. O mundo se dividiu em duas facções, que é a dos iluminados, que é quem quer usar a energia, quem quer pegar esse novo tipo de energia e usar para seu próprio benefício. Que são os mais legais, inclusive. Sejam iluminados. E as do... E a resistência são os azuis. Não, e os iluminados são os verdes. E a resistência são os azuis. Que são os fracassados que não querem usar a energia por medo. Tem medo do que a nova tecnologia pode trazer. Você é verde ou azul? Eu sou verde, iluminado. Por isso que o chefe do Fabrício falou que ele é um perdedor, que ele escolheu ser o azul. Fabrício? Não, mas o Fabrício é iluminado também. Ué, o Fabrício falou, não, escolhe o azul, o grupo azul que é melhor. E foi com você? Foi. Que cretino, cara. Cara, me chama de trolando, velho. Caraca. Pô, você não escolheu o azul, não, né? Não, nem funcionou no meu celular, não. Ah, menos mal, né? Mas eu ia instalar o azul. Só com a internet dá pra jogar, só que precisa um pouco mais, não. Você só precisa liberar a localização. Não, no meu não deu certo, não, então. Então, e aí a criação dos portais funciona assim. O Google pede pra que qualquer... pra que você só mande portal se ele for uma construção legal, um monumento legal, alguma coisa que faça diferença na sua cidade. Então você vê um prédio legal, você tira uma foto e manda pro Google. E depois de mais ou menos um mês, o Google retorna falando se aquilo virou um portal ou não. Só preciso colocar o nome e a descrição, assim, só pra galera se guiar direito. Ou seja, tem que ser um prédio inédito, né? Não, como assim? Pode ser tipo... Por exemplo, o Banco Central é um portal, tipo, lugares grandes, assim. A rodoviária é um portal, a praça do Conjunto Nacional é um portal, entendeu? Eu imagino que isso é tipo o Foursquare, que você virou prefeito do lugar. Você tem que marcar, fazer check-in um monte de vezes no lugar pra poder... Na verdade, a lógica não é bem essa. Depois que você manda o portal aprova. Então, assim, todos os portais que tem em Brasília são, em qualquer lugar do mundo, aliás, são das pessoas que mandaram fotos e tal. Uhum. Então, assim, nenhum portal Google inventou. Só pensando. O jogo é do Google, né? É, do Google. Tá, então tá. Quando você manda um portal e o Google aprova, ele vem como um portal neutro. Então, assim, ele não vem diretamente pra sua facção. Aí ele vem cinzinho, assim. É, aí ele vem cinza, que significa que qualquer pessoa pode dominar. Quando você domina um portal, ele fica da cor da sua facção. Tem como você, tipo, ir no portal da facção inimiga. Na verdade, é meio que um objetivo, né? Você vai no portal da facção inimiga pra tomar os portais dele, entendeu? Porque você precisa linkar o portal. Você hackeia o portal, e aí você ganha uma chave do portal. E aí você hackeia outro, você ganha outra chave do portal. E aí você tem como linkar os dois, entendeu? E aí o objetivo é fazer triângulos. Criar uma área pro seu facção. Isso, tipo, e aí as pessoas que estão dentro desse triângulo, elas, tipo, são da sua facção. Mas na verdade, então, se você for de uma facção diferente e assim, tiver dentro desse triângulo, você se torna da... Não, é tipo assim, ó, é porque essa energia aí, ela é baseada na força mental das pessoas, uma coisa assim, entendeu? E aí, não, tipo, a população que tá naquela área, ela vira ponto pra sua facção. Entendeu? É tipo assim, ó, pra você dominar um portal, todo portal você pode hackear. Quando você tá do lado do portal, você vai lá no seu celular e clica em hack. E aí você ganha itens, vários itens. E pra você dominar um portal vazio, um portal cinza, você precisa colocar 8 ressonadores em volta dele. Aí quando você coloca os 8, você domina o portal e aquele portal da sua facção você pode linkar. O grande objetivo do jogo é você fazer triângulos entre 3 portais, lógico, óbvio. Porque tem gente que faz entre 4, faz um quadrado e acha que vai valer, mas não vale, tem que ser triângulo. E tudo que tá debaixo daquele triângulo são, eles chamam de unidades mentais, que são os pontos que você ganha no jogo. Então seu objetivo é fazer triângulos pra ganhar pontos. Tudo que tá embaixo do triângulo vira ponto. Mas se ele demora um mês pra poder reconhecer um portal, é um jogo bem lento, né? Não, mas é porque foi no começo. É, no começo. Na verdade, se você olhar o mapa agora, por exemplo, de Brasília, tem portais parados pra tudo quanto é lugar. Tipo aqui tem um monte. Só que aí pra aparecer novos, é que demora assim um mês agora. O que foi esse negócio? Ele consegue calcular quantas pessoas estão dentro do... Pessoas que não jogam, no caso, né? Sim. Tipo, por exemplo, ele pega e fala, pro plano piloto, eu vou chutar. Tem 1,5 milhão de pessoas. Então, se ele fez um triângulo de 7 metros quadrados, quer dizer que ele ganhou não sei quantos mil pontos. Uma porcentagem. Ele calcula a porcentagem de pessoa por metro quadrado e vê o tamanho do seu triângulo e vê quantos pontos a sua facção ganhou. É legal. E o grande lance do jogo é que você tem que estar do lado do portal pra hackear, pra linkar, pra fazer essas coisas. Então, assim, você tem que sair andando pela cidade mesmo e caçando o portal. Tipo, andando e essa é a grande coisa foda do jogo. É divertido. E é bom pra você ter amigos também. Pra você, tem esse lance dos ressonadores, sabe? E aí você pode colocar 8 ressonadores nível 1. Aí 4 nível 2 e aí vai diminuindo, né? E aí, tipo, o portal é, tipo... O nível do portal é uma média do nível dos ressonadores. Então, tipo, pra um portal ser nível 8, que é o máximo, você só pode colocar um, né? É, você pode colocar um. Então você tem que ter 8 amigos colocando um ressonador nível 8 lá. E isso, no caso, é a força do... É a força tipo assim, do portal. É tipo assim, quanto maior... A facção pode destruir, né? Pode, então, isso que eu vou falar agora. Quanto maior o nível do portal, mais HP ele tem e maior é o alcance dele. Então, assim, o portal de nível 1, ele chega a 160 metros. Quer dizer que você pode linkar ele com um portal de 160 metros que esteja perto. É. Mas você tem que ter a chave dos dois e os dois tem que ser da sua facção. Um portal de nível 8 passa de 600 km. Então, esqueci, assim, porque senão seria fácil. Pega um portal que tá lá no canto, o outro lá no final de Brasília, outro não sei onde, pronto, fechou o Brasil inteiro. É, mas não é fácil você porque... Você tem que aumentando um em Ceilândia, um Planaltina e um Gama. Mas assim, tá aí um problema. Pra evitar isso, você não pode cruzar linhas. Então, assim, se alguém fez um triângulo aqui na rodoviária e você quer fazer um portal que link Brasília, tipo Gama com Ceilândia, se qualquer um entre esses dois pontos tiver uma linha de algum portal que a gente já tiver criado, ele não deixa criar. Aí você tem que ir lá e destruir os portais. Então tem que ser uma dominação assim, você tem que dominar a Brasília inteira por dentro de Goiânia, meio sacou? Que, pra conseguir. Meio que vai, tem que ir crescendo pra poder. Aí a gente foi olhar no mapa um dia desse. E aí tem um triângulo escroto assim, tipo, que pega a Argentina toda, cara. É. Mas caralho. Tem um triângulo que vai no Brasil e vai pro Paraguai. É. Agora vem a pergunta. Alguma igreja já condenou esse jogo como a nova ordem mundial de Satã? Eu acho que ainda não, mas estão criando religiões pra esse jogo. Existem grupos em todo lugar. Tem a galera bem fanática. É, tem a galera bem fanática. O que eu acho é que a gente tá vivendo um prólogo de Exterminador do Futuro. Pô, deixa eu ver o jogo e abre, gente. O Manuel abriu, só que ele... E aí pra você, por exemplo, pra você pegar um portal do inimigo, quando você hackeia os portais, você ganha itens que chama... É XMP? É, XMP. Que chama XMP. E aí você vai no portal do seu inimigo e usa esse XMP, ele dá uma explosão. E aí cada nível de XMP tira um certo nível de life, tira um certo pouco de life. Por exemplo, ressonador de nível 1 tem 1000 de life. Ou seja, se tiver 8 ressonadores de nível 1, o portal vai ter 8000 de HP. E ressonadores de nível 8 tem não sei quantos mil, não sei, mas é bastante, assim. Então os portais altos chegam a ter 25k de HP. Quanto maior o seu nível, mais HP você tira quando você vai. Só que o portal te ataca também. E aí quanto maior o nível do portal, mais energia você perde. Então, o que você perde é a energia que você usa pra atacar ele pra fazer outras ações, entendeu? Então você, a energia, não morre, é como se fosse estamina. É, você não morre, mas você fica sem ação também. Aí você não pode fazer você. O jeito é você ir embora e... Então, tem mais umas regrinhas assim, por exemplo. As linhas não podem se cruzar, você não pode fazer uma linha zona que cruza a outra. Por exemplo, se o portal azul estiver triangulado, vamos supor, Brasília inteira, gente verde, os iluminados não podem criar links embaixo. Tem um portal azul. Se tiver um portal, a inimiga não pode criar um portal. Se tiver um portal dentro do triângulo, ele não consegue fazer nada. É, não consegue fazer nada, é um portal morto dentro do triângulo. Não dá pra ver, tipo, outros jogadores do mapa. Ah, tá, só aparece você. Né? É. Ah, devia mostrar, ué. No meu celular não tá mostrando. Não, se a gente se mostrar, dá a briga, né? Pois é. Não, pode dar a briga e pode ser coisa pra ladrão também, né? É verdade. Do jeito que o povo é fanático também. Não, e você só vai andando assim, ó, descobrindo quem tá vacilando. O filho da puta da resistência. Ah, verdade, eu vi um vídeo do o trailer desse jogo, o cara brincando lá e tal, né? Ele vê assim o portal. Daí que ele olha pra frente, tem uma menina no mesmo lugar, cinza, assim, mexendo no celular. Ele já olha assim, desconfiado, achando que ela tá usando o aplicativo também. Não é um aplicativo, cara. É o jogo. É uma nova maneira de viver. É o Second Life. É a pílula vermelha. E o jogo é de graça e tal. Só tem pra Android. É de graça, por enquanto só tem pra Android, mas eles vão liberar pra iOS. Sério? Tá em negociação. É engraçado isso, que geralmente quando é. Geralmente é o contrário. O iOS é o contrário. Como se fuder pra lançar pra Android, né? Não, geralmente assim, quando é o aplicativo. Não sei se você fala aplicativo ou maneira de viver. Maneira de viver, por favor. É melhor falar aplicativo do que falar jogo. Todo mundo faz uma propaganda. O cara recomenda pra todo mundo. Pelo menos sai esse site de tecnologia, você entra e. É só a gente falando de aplicativo pra iPhone. Não sei se você viu que saiu um novo. Ele é tipo Instagram, só que ele é só de fonte. De que fonte? Só de quê? É só de fonte. Vocês nunca viram. Oxe, que doido, sabe? E aí, sério? Como é que é? Vocês estão falando sério que você é foda, gente? Por favor. Oxe. Você é um fonte. Fonte de computador? É, fonte de computador, fonte... Oh, isso é incrível, desenho, véio, de fonte e tal. Pô, oh, que Lucas odiador, como é? Como assim? Só que o problema é que ele só tem pra iPhone... E Windows Phone, velho, não tem pra Android. Mentira, cara. Não, tem pra Windows Phone. Se tem pra Windows Phone, não tem pra Android, já pode existir. Quando eu fiquei sabendo desse aplicativo, eu fui atrás e tal. E falando, vocês viram o iPhone China? iPhone 5 China? Não. China. Ah, eu vi o iPhone 5C. iPhone de pobre. Certamente mas é esse o símbolo mesmo? Ah? Eu não conheci iPhone, mas eu vi que já era furado também. Qual a diferença dele? Ele tem várias cores. Só isso que... E é porque ele é não, ele bom. É um iPhone mesmo, só que ele é. A capa dele é de plástico, em vez de ser daquele metal esparradinho, o iPhone é fita de plástico, a carcaça dele pra ficar mais barato. E ele realmente veio pra ser um celular mais barato, um iPhone mais acessível. Ah, não sei. Essa informação não deu certeza. Nada que a gente fala aqui. Nada que a gente acredita que ele dá. Nada que a gente fala tem uma data. Eu não ando. Se eu andar, ele não anda. Você pode falar o que você acha. Pode até falar que foi o Steve Jobs. Tava porque, bom, deixa eu acho que ele vai. Eu acho que ele é dual chip, mas eu tenho que confirmar isso. Você tem que. Não entendi. Não sei se é a mulher, não, mas. O nome da mulher dele? É. É Mary. É Mary. O nome do melhor amigo dele é Gary, o nome do maior inimigo dele é Jerry. E seu irmão gêmeo Larry. Achei que você ia falar que o nome do melhor amigo dele era. Tipo, Bonnie. Era Bonnie. Ai, Deus. E a amiga dele era. Claro. Serpione. Serpione. Como é que você mais um livro da série agora? Então, você vai falar do livro, né? Sim, eu vou falar da morte súbita. Que na verdade o nome não era pra ser morte súbita. Era pra ser. Porque era o livro inteiro. A morte de era Mary. Era pra ser The Casual Vacancy. Mary. Vacância casual. Mary e a morte súbita. Era pra Mary ser Lotte. Vacância casual. Mas acho que isso não interfere muito, não. Vacância final, casual. Vacância é tipo férias. As duas coisas estão interligadas, a morte e a vacância. Ainda bem que é a morte súbita, porque se fosse vacância casual, acho que não venderia muito, não. Vacância casual. Parece. Tipo, o livro, né? Como vocês já sabem. Se fosse Barry Lotter, a vacância para casual. Talvez. Tipo, o Barry, o personagem principal, nas 5 primeiras folhas morre. Subitamente. E aí nada fora do esperado. Aí, ele tá andando. Jake Bell é o personagem principal. É, o personagem principal. Ele tá andando no aniversário de casamento dele com a mulher, a Mary. E seu padrinho de casamento, Larry. Eles têm três filhos com nomes muito. Meio que gregos, sei lá. Quais são os nomes, né? São nomes muito feios. Persephones. Não, é uma coisa bem estranha. Bem, parece nome de feitiço. Delione. Uma junção. Delione. Crone. Aí tá, né? Daí que no casamento, no aniversário de casamento, ele começa a babar e se debater e cai e morre. Logo depois sabe que foi um aneurisma. E aí acaba? Não, aí começa. Porque ele já morre, já descobre que faz ele posto, fazia né? parte. O livro se passa desculpa, no vilarejo. Desculpa, posso dar outra sugestão de nome? Pode, vai, dá. Barry Lottery aneurisma casual. E a vacância do aneurisma. Vai, desculpa. Tipo, ah tá, eles moram num vilarejo. É, que não configura uma cidade por falta de habitantes. Posso dar só mais um? Caralho, velho. Se eu ficar inventando o nome do livro até o final. Barry Lunter e a Barba Fatal. Ai, meu Deus do céu. Não, vocês estão pior que eu. Aí, pessoal, que tem uma neurisa aí. Mas o engraçado é que, tipo, que já o Barry nem, tem, nem faz tanta diferença. Ele não é assim tão importante. Ele não era o principal do livro. Mas ele morre nas primeiras. Como ele é o principal, se ele morre. Tipo, não, é estranho. É porque ele parece que ela escreveu assim o livro, ela desenvolveu a história pra não ter um personagem principal. Sério? Tipo, não existe o esse daqui é o cara que vai salvar todo mundo no final do livro. Deixa eu ver se eu consigo. O vilarejo, então. Eles vivem num vilarejo, que no caso fica subsidiado de uma cidade próxima a Londres. Daí que nessa cidade, nesse vilarejo, eles não têm prefeito, essas coisas todas, ao invés disso, eles têm uma cúpula lá de pessoas que governam, que controlam gastos e essas coisas todas no vilarejo. E o Barry fazia parte dessa cúpula de pessoas que governavam lá, né, na cidade. Tem outro, então, tem outro. Vai, fala. Que droga. Barry Lottery e a cúpula secreta. Essa foi boa. Tá. Agora que você tá entendendo o título. Aí que o Barry fazia parte dessa cúpula, né, e tal. Como ele morre subitamente, a cadeira dele fica vaga e tal. E começa uma guerra entre os 12 lá. Acho que são 12, ou é 6? O número da cúpula. O múltiplo de 6. Porque 6. Aí, esse livro é meio complexo, assim. Existe um bairro nesse vilarejo que é pobre. Ele nasceu da pobreza e ele é como se fosse o câncer do vilarejo. Todo mundo tem vergonha. É tipo uma favela. É a favela que é cheia de drogado, de mendigo e morador de rua. Nessa cúpula, 6 pessoas são contra essa favela. Eles querem pôr um fim nessa favela, nesse lugar, e vocês querem salvar, né? Querem ajudar a melhorar e etc. E o Barry, claro, era o que fazia parte dos bonzinhos, que queria salvar o bairro. O livro todo gira em torno disso. Bairro, Barry e vacância. Acontece de a autora começar a apresentar uma porrada de personagem pra você poder ficar, vou torcer pra esse daqui e ficar no lugar do Barry. Esse que eu quero que se foda. E é esse o livro. Tá, tipo, ela escreve... Jogo dos Tronos. Ah, é. É o Jogo dos Tronos com Pintura. Então vai ter continuação? Não sei, eu não terminei de ler ainda. Mas eu acho que... Eu não tô com muita expectativa pro final, não. Existem continuações? Você falou? Não. Eu acho que... A escrita dela tá, tipo, totalmente similar à de Harry. Ah, mas quando é ela escreveu dela, Harry, né? Só que numa linguagem adulta. Ela dividiu os capítulos em vários segmentos. É como se você estivesse assistindo uma série de TV. Mais precisamente, uma novela da Globo. Em cada capítulo, ela vai, na linha do tempo, vai correndo normalmente. E aí ela vai alternando para os personagens. Primeiro, ela começa falando lá da Shirley e do marido dela, que são os dois vilões, né? Que... Estão trabalhando numa loja, etc. E daí a pouco ela pula pro casal de namorados. E aí depois ela passa pro... Ou seja, ela colocou aí uns 6 personagens inúteis que servem só pra encher linguiça no livro. Você não sabe, pra chegar no final deles que você... Não, não tem como eles serem importantes. Por quê? É, acho que tem muito Neville, tem muita Luna no livro. Pô, mas Neville, você viu que o Neville no final, ele deu uma grande reviravolta. Essa ação do Neville e colocar pra qualquer outro. Mas foi o Neville. É, se fosse mas qualquer outro, tinha sido qualquer outro. Qualquer outro, mas não, mas foi o Neville. Não, qualquer sim, mulher? Ela colocou. Qualquer um. Ela escreve, ela cria. cria esse bando de personagens, tipo, que chega até a confundir a minha cabeça, porque é muita gente, entendeu? Tem adolescente. Vale a pena ou não vale, velho? Olha, no começo eu tava achando muito super divertido. Super wow, que diferente. Nunca vi assim. Tanto personagem, começam as briguinhas de casal. Ai, você esqueceu a sua promessa que você fez há 10 anos, que a gente ia viajar. Começa, tipo, coisinha de bullying na escola. Oxe, tipo, novela da Globo, sabe? Eles pegam lá uma personagem que é prostituta e que é traficada. Que é traficada? É isso mesmo? Não, gente, tô falando que a Globo não tem essa coisa de dar lição de moral. Um personagem pega, não vai ajudar. Eles pegam o tema atual da atualidade pra poder debater. Aí o Rowling pega... O tema dela é bullying. Bullying... E pega também drogas, e gravidez. Pega tudo. Gravidez na adolescência. Joga tudo no liquidificador. Isso aí, é isso mesmo, morte súbita. Vale a pena? Eu dou. Eu dou de 7 varinhas de ouro, eu dou 3, 3,5. Nossa. E eu quase comprei. Varinha do. Varinha do Varas ou é do. Qual que é da biboca de agora? Da biboca de agora. Biboca de agora, não. É biboca. Três varinhas de ouro e uma aquela que ele fala o nome errado, né? Na loja. Não, mas tem uma parte muito engraçada ali. Que é quando o Barry morre. E no enterro deles, sabe o que eles tocam? Eles tocam Umbrella da Rihanna. Sério? Na hora do enterro. Cara, e, tipo, do Matheus. Ela vai escrever da música. Vai escrever da música. Vai, galera. Você tinha o meu coração... mas não sei o que lá. Ela coloca a letra? Vai colocando a letra e vai escrevendo eles andando tudo triste lá e achando que... Não, peraí, mas a música não toca na história. Ela... Toca na história. Tipo, vai tocando na história e ela vai descrevendo. Enquanto toca, a galera enterrando o cara. Tipo, isso não é dramático. Isso é engraçado. Eu acho que no link do podcast tem que colocar o vídeo do Matheus na cena dela. Você também acha. Em honra ao Belo. É mó paia, velho. Quando eu vou editar, não tem final, eu acho que não, é só você gravar assim na hora. Tipo, eu já fazer que nem o Nerdcast, fazer um de histórias aleatórias da vida. Não sei se a gente fez isso, velho. Ah, não sei se a gente tem conversa. Não é conversa, é fama. Vocês não tem nenhuma aventura. Feliz. É porque se você faz uma coisa dessa, você não tem uma fama muito grande, você soa petulante. Sim. Ah, tipo assim, quer que vai querer? Vai, ele soa muito petulante falando petulante. Quer que vai querer? Se você não é famoso, você soa petulante. Aí ele olha pro Matheus. Não, ele olha pro Thiago. Olha só a Discord aqui, aconteceu. Sou petulante. Não, faltou dar nota pro negócio. É. A gente não tem regras não, velho. Fala aí sobre o que você achou desse novo MOBA da DC aí. MOBA da DC? Ah, deve ser coisa da minha cabeça também. Eu vi que ia sair, na verdade, o MOBA do The King of Fighters. MOBA. Ah, sério? Acho que MOBA do The King of Fighters? Tipo, não, esse povo é louco. Sabe aquele Senhor dos Anéis que a gente comprou e não jogou? Esse é o MOBA dele. Não, o Senhor dos Anéis? Já saiu. O Senhor dos Anéis é MOBA? MOBA do Senhor dos Anéis? Vamos falar sobre MOBA. O jogo do Senhor dos Anéis é MOBA? Qual o jogo do Senhor dos Anéis? É um jogo de Xbox, comprei esse jogo. É o Batalha pela Terra-média? Não, é outro, ele é mais antigo. O que é MOBA? O que significa MOBA? Fala. MOBA é tipo um mapa fixo. Não, o que significa esse MOBA? Massive Online Battle Arena. Eu diria que é MOBA. Battle Arena! Então quer dizer que Pokémon Stadium era o MOBA? Não, porque não era online. Mas nunca existiu online. O do Senhor dos Anéis não é online. E não é massivo, verdade, André. Não é massivo, não é massivo. Tem que ser massivo. Tem que ser massivo. Eu achei que era muito soldado baixando aquilo. Muito soldado explicando a doidada. Fica muito melhor. Quer dizer que você joga Dota, né? O que você acha de LOL? Ficou melhor fazer comentários sobre foto. Olha, LOL, não vou, vou tentar não ser ofensivo. Não, cara, seja ofensivo. Mas você sabe que LOL é muito melhor que Dota. Seu cu, você sabe que todos gostam mais de LOL. Pois não, é. A jogabilidade, é mais bonita, os gráficos. Nunca, filho. Ó, deixa eu te explicar. LOL tem campeonato mundial que tá acontecendo Dota agora. Dota, mas não vou falar. Você joga Dota 1, Dota 2 ou Dota 2? Eu joguei o Dota 1 e eu achei estranho. E LOL ou Dota? Dota 2, LOL, fazendo passar. Não sei, acho que esse da DC, eu joguei um demo do da DC, ele é muito melhor. Eu escutei uma coisa, eu não sei se é verdade sobre Dota 2. Só joga Otávio. É, é verdade. Não, eu acho que League of Legends dá mais. League of Legends joga, joga a galera que é do pagode, que quer pegar que é um menino Otávio, entendeu? É. Disseram que é um jogo muito ofensivo pra iniciantes, que o jogo ele não te ensina como jogar, e que pra você conseguir... Você tem que saber jogar Dota. Você já tem que chegar sabendo, não tem como você começar... Por isso que o LoL é mais legal, ele é mais amizade. Tem que ser otaku pra jogar. E aí, que se você quiser aprender, você tem que conseguir uma pessoa que tenha, esteja disposta a te ensinar. E é foda jogar, porque se você não assistiu One Piece até o episódio 400, você sofre bullying. É foda. Tudo que, tudo que rola no Dota no último episódio do One Piece, mangado brilho. Tem como colocar o chat aqui? Você só pode colocar o usar... Dota na boca. Eu pensei que Dota. Mas você tem AIDS, bicho escroto. Eu pensei que Dota é fosse o jogo. O menino que protegeu a boca com AIDS. Então, deixa eu te ajudar, cara. Eu quero saber. Ainda bem que é meu. Dota é com robô gigante? Não. Ui. Acho que Dota é de avião, seu... Não é avião? É. É simulador de voo. Não, pera. Dota é uma sigla, Defense of the Ancients. Ah, eu não tava de defense? É MOBA, menino. É MOBA, cara. Mas você, ó. Mas é pra defender o ator. Ah, é um MOBA. Ah, mas é tipo... Tá, não, é um MOBA. Você tem que defender. Ah, é tipo um Tower Defense? Não, é um MOBA. Ah, é com robô gigante. Faz propaganda, pode fechar. O Dota não foi um mod que eles fizeram do... Do mapa do Warcraft. Do Warcraft. Sim. Que tal? Que eles pegam só... cara. São os heróis batalhando entre si, lutando entre si. Só é isso. É, tipo, na verdade, não são. Não é só isso. Não são só os heróis batalhando entre si. São as pessoas se xingando no chat. É basicamente um mapa onde tem a sua torre principal, onde saem vários soldadinhos pelas linhas. E o seu objetivo é sair da sua base e destruir a base inimiga. Ai, gente, você tá o Tower Defense. Não é. Você vai defender a sua e o outro vai defender a sua. Não é porque você não vai colocar aqueles bichinhos, aquelas, as torres. Você não vai colocar as caras. Você é um herói que anda pelo mapa. Você vai lutar. Seu objetivo é ser o herói. Ah, não, eu já joguei esse jogo que você tava falando, que você falou antes. Não. Não. MOBA? Dota. Simulador de voo? O que você falou? De robô? O que você falou? Naruto? Outro jogo. Isso aqui é uma versão dele. Não é? É só um mapa do outro. É só um mapa. É um mod que foi feito. Sim. Mas na verdade o 2 já não é um mod, né? É, o 2 já é um, é próprio. Já fizeram. Tipo assim, você escolhe ser um herói que tem as especialidades, tem. É tipo, sei lá, e aí que eu sei é assim também, não é? Logo. O quê? É assim. Só que LOL é só que a aplicação é um pouco de LOL. Melhor. Só que eu só vejo. Não. É porque. É porque no Dota, o Dota é uma galera são mais iguais, cara. Não vejo a diferença entre Dota e LoL. São iguais. Ah, a diferença são os heróis, saca? É, porque assim, o LoL ele tem uma prevalência, os homossexuais eles prevalecem. Mas é verdade. E no Dota, os. Como que chama pessoas que só sentem atração sexual por animes, mangás? Otakus sexuais. Inclusive, reza a lenda que o Dota foi criado por um grupo que adorava Naruto e um grupo que adorava Bleach, entendeu? Pra eles disputarem até a morte pra descobrir qual dos dois era o melhor. Inclusive, tem um mapa assim, né? Tem o mapa que é a Konoha de um lado. É Konoha versus Society, né? Tem mapa do Warcraft, assim, Bleach vs One Piece, essas paradas. Jogadores de Dota jogam. Lógico. Mas é óbvio. Mas, que como que eu vou perder a oportunidade de jogar um mapa que eu gosto com os meus irmãos? Sonhei aqueles caras desde a minha infância. Porque esse jogador tu tem um mês e já tô quase namorando. Tá quase largando a vida. Aí, tipo, nesse jogo você pode montar time. É, você tem um time. Não, é engraçado porque tipo, você começa com um herói e ele sempre começa no nível 1. E aí, cada partida você tem que ir upando ele. Até nível 13, né? Não? Pelo menos o LoL. Não, o LoL é até 13. Sério? É. Boa. Então você sempre começa do 1 do nível 1. Isso, você sempre começa do 1. Pelo menos, assim, do LoL, que eu joguei é o seguinte, você é um invocador. Digamos, seu personagem, você é jogador, é um invocador. Aí você tem o seu nível. Médico. Aí você tem nível. Porque pra cada nível que você tem, você habilita como se fossem os slots, que pode dar alguns. Aí você sumou no seu bicho, no LOL? É isso? O princípio é esse, não que apareça sumonando. Aí você escolhe o seu. Não, médico porque é carta. Então, é, o jogador é o cara lá é que o tá, mago. Tá invocando é as coisas. Praticamente isso. Médico. Aí o seu herói, quando tá jogando, é sempre começa do 1 a 13. Mas o seu nível de invocador é que vai ser melhor. E aí tem carta de mana? Não. Mas o tipo de invocador que influencia? Então, porque ele vai abrindo. Ele vai você abrindo tem que chegar slots. Em determinado nível pra descobrir quem é o seu herói. Aí você vai colocar. Você vai colocando runas. Essas runas tipo aumentam o ataque, pode aumentar a defesa, essas coisas. Uai, mas o que isso influencia no jogo, o seu level então, de jogador? Pra gente falar, abrir os slots pra você colocar runas. Essas runas aumentam o ataque do seu herói, aumentam, diminui o delay das skills. E por exemplo, eu sou level noob. E você é tipo mais experiente. Aí nego você chora, né? Aí nas partidas isso influencia. Influencia. Que podre, cara. E o Dota não. Mas não. São dois itens diferentes, porque o Dota nasceu do Warcraft, né? Que é um jogo assim, um jogo que você não tem nível. Você sempre, cada partida é uma partida diferente, sabe? E o LoL não, o LoL já nasceu pra ser um jogo online. Então se não tiver um sistema de evolução, a galera não joga, sabe? É verdade. Não, mas eu acho que não, é assim o diferencial, né? Tem que ter uma coisa diferente. Aí tem esse padrão. Cara, isso é foda. Eu vi uma reportagem do... Não, cara, não, todo jogo porque é assim, velho. Acho que você tá sendo um odiador cego, André. Também não, cara, isso é foda, ó. E não, outra tipo coisa, assim, ó, a diferença não é tão grande assim, não. Ela é sutil. Não, mesmo assim, se você, é só não, evolui, ter alguma, você não vai jogar. Alguma premiação, digamos assim, por nível. Tem a partida. É porque no Dota o que evolui é o jogador. E no LoL o que evolui é o seu personagem. É, tipo, no Dota você vai ficando. Por exemplo, eu você jogo há 10 anos, ele começou a jogar há um ano, ele nunca vai ganhar de mim. Ou vai, né? E aí que no LoL. Se ele assistiu mais episódio de One Piece que você. É. Se ele tá acompanhando o mangá e você não, né? Agora sim, uma coisa que eu gostei tá o LoL. Mas ele é viado e é otaku, ele joga com os dois. E as dublagens dos heróis são muito legais. Aquele grande chase. A dublagem do grande chase. E o Dota, ele é dublado? Nossa, eu achava muito feio. Era muito nojento. Olha, a gente gravou sobre Dota e LoL. Eu nunca achei que a gente ia fazer isso. Eu ia falar da reportagem que eu li do Arena. Você gravou assim, do Arena. A gente tem uma explanação sobre a gente não conhece o assunto. Quando a gente tava ficando pra ser explanação sobre mobas e preconceitos. Bom, sei lá, mobas e preconceitos. E tipo, eu tô falando como se fosse focado assim que eu jogo. Exatamente. Mobas e preconceitos. Amor e sensibilidade. Tá. Eu gostei, vamos falar mal do que agora? Não, eu ia falar da reportagem que eu li do Arena, falando sobre essa nova subclasse de jogadores que surgiu. Desses jogos, assim, que são tidos como os... Tudo ponto eletrônico. Tudo ponto eletrônico. Como se fosse o esporte eletrônico, entendeu? A nova modalidade. Ah, é. Ah, inclusive estão chamando LOL de esporte. É I. É e-sports. E-sports. E aí, tipo, eu acho meio estranho. Mas é... Aí o cara lá, o repórter, ele falou assim que não chega a ser estranho porque, tipo, eles não fazem parte da comunidade gamer. Eles não jogam nada além disso, tipo... Não se pode falar assim, ah, eu gosto de videogame. Não, você gosta de LOL. Bicho. Eu gosto de Dota. Otaku. Mas sabe que. Eu acho meio estranho. Eu sei que lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, sei lá. Tudo viado. Eles jogam Dota. Lá eles comem criança no almoço. Eles jogam Dota e realmente é o esporte lá. Tanto que é o futebol deles. Qual a definição de esporte? Tipo, passa na TV aberta. Passa na TV aberta, assim, na... Xadrez é um esporte. Esporte é tudo que é feito pra ser diversão, mas tem sempre um otarião pra levar a sério e fazer tudo. Competição. Ficar chato, né? É, porque com esse xadrez foi considerado esporte, verdade. Deve ser porque alguém dá dinheiro. Também pode ser. Não. Nossa, o vídeo colocou xadrez e logo. Não. É porque os dois não exigem esforço físico. A gente não exige esforço físico. Coisa, assim, de que esporte é tudo aquilo que você tem que sofrer. É aquilo que você precisa ser inteligente e outro viado. Aí isso foi bastante difícil.